6, cancela as instruções do meio na chegada a ponto. Altura soma 016.

Alfa Vigia, Árbol 1, tradição Alfa para 360, gol 1093. Thank you. 49, da direita, taxi livre Alfa, Kilo 43, 49, na posição. Direita, Alfa, Kilo 43, na posição. 49. Passarelo 2229, condutor, 1-1-8, décimo alvo. Salvador, bom dia, passarelo 2229, transfere. Passarelo 2229, bom dia, autorizado por instrução a 0, leva salvo. Paulinho de Pouso, alvo 0, 2229. Raiz, Dr. Zulu, lançante a primeira aerovia, voz conforme nota. Responde 5001, controle em 1209. Thanks for being on the flight. I'm going to go to the hospital. autorizada a minha foto, com zero vento variável em 2 horas. 21, site da Melhoria, faz conforme o Transponder 5006, controle 1, 2021. Alfa, autorizado em Rio, S0, repausa 1-0 com primeira curva direita na saída Avo, 1 trânsito elétrico. Após a elétrica, opa, passarinho 8 Romeu, após conforme transporte 5-0 no 4, controle 1-2-0, 2-1-8.